É uma gota, é muito pouco. Visitei agora e começamos este roteiro de 3 dias com o grupo parlamentar. Estamos aqui 8 deputados, amanhã estaremos num outro distrito e depois de amanhã igualmente. E as duas primeiras empresas que eu visito, uma diz-me que para recuperar precisará de 15 milhões de euros e um ano e meio a dois, e outra de qualquer coisa como 2 milhões e meio de euros. Já para não falar da área agrícola, que demora ainda mais tempo a recuperar, porque não se recuperam olivais ou vinhas num ano e meio ou em dois. E, portanto, há de facto prejuízos muito grandes. O montante que até agora foi anunciado parece-nos pouco, mas o que existe tem que ser imediatamente mobilizado. Eu tive a oportunidade no sábado passado a propor e desafiar o Sr. Primeiro-Ministro a criar uma unidade de missão para a reconstrução. Já ouvimos anúncios em relação às questões estruturais da floresta, do combate, que são muito importantes, e o CDS tem propostas nessa matéria, como já anunciou e continuará a anunciar, mas a reconstrução tem que ser vista com toda a atenção e, na nossa opinião, é preciso criar uma unidade de missão liderada por uma personalidade de mérito reconhecido a nível nacional ou a nível regional, que possa servir de facilitador de interface entre as próprias empresas e o Estado, de maneira a que todos os processos sejam agilizados e as pessoas sintam que, de facto, não se está a perder tempo, antes se está a ajudar para recuperar o mais rapidamente possível estas capacidades produtivas.